jardim, um coreto, a música e a saudade. Ao relembrar velho amor que o destino não quis, é ter a alma dorida, é ser feliz, infeliz. O tempo passa depressa, mas não consegue apagar da minha mente cansada o teu sorriso, o teu olhar. O nosso e-mail para que você também solicite músicas: uspfm@sc.usp.br. Mas vamos nós com sucessos carnavalescos neste domingo de carnaval. Joel e Gaúcho, quanta saudade, quanto talento. No maior sucesso deles, esta composição que tem a assinatura do saudoso Mário Lago, Aurora. Jamelão, talentoso, puxador de samba da Mangueira. Jamelão aqui, com cordas e também com a tabajara do Severino. Jamelão cantando, do Sebastião Mota, Fechei a Porta. Carlos Galhardo e nossa passarela carnavalesca, para defender em roupagem do Zacarias, ele enaltecendo o Chevrolet, o carro da época em que foi composta esta música. Carlos Galhardo, do Ari Monteiro, Turi Turé. Refrigerado para os dias de calor, madame, antes do nome, você teria agora. Oh, oh, oh, oh, Aurora, se você fosse sincera, oh, oh, oh, Aurora, veja só que bom que era. Oh, oh, oh, Aurora, se você fosse sincera. Oh, oh, oh, Aurora, veja só que bom que era. Oh, oh, oh, Aurora, um lindo apartamento com porteiro e elevador, e ar refrigerado para os dias de calor. Madame, antes do nome, você teria agora. Oh, oh, oh, Aurora. Fechei a porta. do meu coração. Eu não quero mais amar, só não sofrer de gratidão. Depois do que eu passei, deixei a porta do meu coração. Eu dei pra ela todo o carinho e, no entanto, acabei sozinho. Mas não gosta quando sai de andar a pé. Pensa em tudo, só não pensa em casamento. Tururi, turi, turi, turi, turé. Turi, turi, turé. Lá na praia ninguém vê o seu maiô. Turi, turi, turé. Na escola tira cola e faz tricô. Tem mania do inglês e do francês. Fala tudo, só não fala o português. Anda atrás de quem lhe deu um Chevrolet. Tururi, turi, turi, turi, turé. Turi, turi, turé. Lá na praia ninguém vê o seu maior. Turi, turi, turé. Na escola tira cola e faz tricô. Tem mania do inglês e do francês. Português, mas até de quem lhe deu um Chevrolet. Tururi, tururi, Sempre é carnaval, vão caindo serpentinas, umas grossas e outras finas, que nos vêm atordoar, enquanto em seu disfarce, em sua face de inocente, iludindo a toda a gente, todo ano é carnaval. E vamos com sucessos carnavalescos, desta feita na voz do Francisco Alves, o Chico Viola, o rei da voz. Francisco Alves em arranjo do Borba, do Pedro Caetano, com pandeiro ou sem pandeiro, com dinheiro ou sem dinheiro, eu brinco! Ainda, ele e o Chico Alves, o rei da voz, em belíssimo arranjo do Lírio Panicali, também do Pedro Caetano, Sandália de Prata. Sem pandeiro, eu brinco. Com dinheiro ou sem dinheiro, eu brinco. Com pandeiro ou sem pandeiro, eu brinco. Com dinheiro ou sem dinheiro. A lua caminha tão triste, sozinha. Pra não ser triste também, com pandeiro, sem pandeiro, meu amor, eu brinco. Com pandeiro, sem pandeiro, eu brinco. Com dinheiro, sem dinheiro, na vida, morena querida, se o meu dinheiro acabar, com dinheiro ou sem dinheiro, meu amor, eu brinco. Foi nos pés de uma mulata, vê como é que vale ouro. Quero ver, pega logo num pandeiro, foi na mão de um brasileiro, vê como ele dá sandália cor de prata, foi nos pés de uma mulata, e como é que vale ouro? Quem quiser viver contente, como a vida deve ser, é olhar pra essa gente que tão bem sabe viver. E nesta terra, camarada, a gente vive como quer. Tem luar, tem batucada, tem carinho de mulher. Quero ver, entra logo no pandeiro, põe na mão de um brasileiro, vê como ele tá no colo. Pega uma sandália cor de prata, põe no pé de uma mulata, vê como é que vale ouro. Põe na mão de um brasileiro, vê como ele dá no colo. Pega uma sandália cor de prata, põe nos pés de uma mulata, vê como é que vale ouro. Você não ouve uma música qualquer, nós também não tocamos qualquer música. O que há de melhor em música? Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Em seu 13º ano consecutivos no ar, pela Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Julinho, vamos para mais um intervalo. E na volta, Joel de Almeida, vocalistas tropicais, e o saudoso cantor Breakout.